fomos avaliados em 21 indicadores e dizer-vos que aumentámos a nossa pontuação para 71%. Portanto, vamos passar a ser considerados municípios com pontuação acima dos 70%. Dizer-vos só, no último triênio começámos com 59 pontos em 2015, em 2016 aumentámos para 67, em 2017 aumentámos para 71 e ainda temos margem de progressão para chegar acima dos 80. Fomos avaliados na promoção da educação ambiental, onde tivemos das pontuações mais altas. Na educação ambiental, os programas articulados com a bandeira azul, e aqui também tivemos a pontuação mais alta. Nos domínios do emprego também tivemos das pontuações mais altas. Depois há outros itens, como a cidadania, governação e participação, cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e desenvolvimento, e aqui em 2,5 pontos possíveis tivemos 2,13, sobre valorização de áreas classificadas, conservação da natureza, conhecer, educar e divulgar, gestão e conservação da natureza, ordenamento do território e ambiente urbano, qualidade do ar e informação ao público. Aqui tivemos 100% de votação, de pontuação, em 3 pontos possíveis tivemos 3 pontos. Qualidade da água para consumo humano, também tivemos pontuação máxima. Qualidade dos serviços de águas prestados aos utilizadores, produção e recolha seletiva e valorização de resíduos, valorização do papel da energia na gestão municipal, mobilidade sustentável, qualidade do ambiente sonoro, e agricultura sustentável e desenvolvimento rural, que também tivemos pontuação máxima, e turismo sustentável, também tivemos um excelente desempenho, que nos fizeram aumentar, portanto, a pontuação dos 67 pontos em 2016 para 71 pontos em 2017.